Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. E é o caos da nova era, esse é o novo milênio. Tu não precisa ser o gênio pra tu poder enxergar. É morte e assalto que eu vejo, eu tô narrando o enredo. Várias trapaças, trambique, tem vários pra te puxar. Controvérsia, canto, verso. Eu me interesso se o melhor que é que eu quero. Não me estresso se o mundo tá pior do que o inferno. Que os guria que são louco na contenção, minha família é boca braba, braba. Sem média aqui tamo de fronte, viu? E se a vingança vem destruir, que o troco tá na palavra. Fala, e se não aguenta eles se abalam. A verdade é uma só, um só caminho pra estrada. Fala, e deixa eles falar sozinhos. Cotovelo aqui tem boca e as paredes tem ouvido. E a positividade tem que ser mais forte que a habilidade. Realidade da cidade é encontrar a verdade. Humanidade tá desgasta, destrata um tapa na cara de quem prolifera com essa maldade. É o certo pelo certo, tá ligado? Sem papo torto, sem caminho errado. Deus no comando. Fé pra tudo. É os menor matando e dando risada. Sem desaforo pra casa. Se reagir, os belos tão cuspindo fogo. Governo manda droga pra caralho, roubando pra caralho. E na quebrada só tá nascendo monstro. O povo tá revoltado, é só trabalho escravo. Encarregado, abusando de funcionário. Verba pra carnaval eles têm, Copa do Mundo eles têm. Na minha rua é buraqueira sem calçada. Mister Coach dá o papo, vê se tu pega a visão. Se tu for discriminado, não deixa por isso não. Vai atrás do teu direito e pode conhecer arrombado. Nada vai acontecer se você ficar parado. Porque eles ficam revoltados em ver o filho da empregada estudando na mesma escola que o seu filho. Na sinaleira é cobrado, não adianta ficar espantado quando assaltante usa puxar o gatilho. Eu vejo diversas luzes, vários sonhos sendo apagados com projetos de pistola. Nós vem pra transformar esses projetos em rimas que rasgam as folhas do caderno. Uou, uou, uou. Calejado das feridas do tempo. O tempo serve de lição, serve pra exemplo. Calejado das feridas do tempo. O tempo serve de lição, serve pra exemplo. Calejado das feridas do tempo. O tempo serve de lição, serve pra exemplo. Calejado das feridas do tempo. O tempo serve de lição, serve pra exemplo.